898, portão de número 2, pode continuar. O 598 vai ter que aguardar devido à companhia já iniciou lá no 4. Então só puxa a aeronave cada vez ele iniciou. Tá aguardando então a aeronave da companhia 598. Gente, o tráfego do portão 2 já solicitou também, vai aguardar o 749. 749 vai aguardar. Taxo WS-577 com 101 a bordo, 3 horas e 40, com 5. Espera, chama pronto para decolagem, 1014, o ajuste, 5717. Acesso ao ponto zero, chama pronto, 1014, o ajuste, 5717. Código 5898, após companhia retaguarda, está livre o posto. Após a companhia retaguarda, pode iniciar o posto, 5898. 127, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 107, Bom dia, Rio 5973, atendendo estação, a chegada à mar, desça para 12 mil pés, com 14. Solo 6749 na escuta para puxa de estacionamento, que eu tenho estimado. O tráfego que o impede de fazer puxa está posicionando ali já na posição quase de término, ok? Assim que o tráfego iniciar o táxi, vou usar. Obrigado, 49 na sua escuta. Salvador F5898, pronto pro táxi, 95 a bordo, 3 horas e 13 de autonomia, antena Galeão. Bom, espera 1014, chama o próximo. 1014, o Porto Zero chamará a próxima, 5898. O Web 6749, quadrinho cativo de solo, a companhia vai passar até agora, tá livre, puxa. Autorizado ITAP. Autorizado ITAP para o Rio 5973. Do F-52, quanto ponto espera para a Fedebra? Arima tem 5898. Arima tem 5898. Bom dia. 5797-1500 da Euleda. 5797, bom dia. Contato radar, decolagem, subindo 4340, após 2 em direto letra. Dona Euleda, obrigado. 5797. 5898, 130-62. 130-62, livre decolagem, 5898. Valor Webjet 6749, QB 134, autonomia 4 horas, alterna Galeão para o táxi. O ponto de espera pronto, 1014, o 6749. Demorar pronto, o ponto de espera da 1-0, 1014, 6749. O Web 6749 está autorizado a linha de decolar, 130.62. Controle, bom dia, Objeto 5898. Bom dia, 5898, contato radar regulante, mantendo 240, saída da EF. 240, saída da EF, Objeto 5898. Está livre e aproximação, curva estabilizada 5973. Será estabilizado 5973. Gente, livre decolagem, 130-62. 2325, bom dia, 757. Da web, é o 06, 19, 8, bom dia. 19, 8, obrigado, bom dia, senhor. Controle, bom dia, 167, 49, decola no perfil da Bora Lefa, passa 2000 pés. Eu vi 1749, contato no radar na decolagem, tudo em contato 340, sai da Arco. 340, Arco, obrigado. Controle, Salvador Rio, 5973, estabilizado. 5973, complete a aproximação, 2118, minha dúvida. Ouvido, senhor, 118? Decimal, meia dúzia. Gente, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, Rio, 5973. Estabilizado o final no zero, baixado e gravado. Viu, tem livre pouso, pista 10, 120 graus, com meia dúzia nós. Livre pouso, Rio 5973. Mas oito, chame Recife, 1251, lanterna 33. Confirme pro 5892? Confirmo, é 1251, lanterna 3325, com Recife. 251, 3325, Recife, 5892. Alfa Romeo, seu azul, Alfa e Papá. Tiante Papá, confirmando. O azul Alfa e Papá, solicito autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Pelo... Aguarde só um instante, o Alfa e Papá tem um trato para estacionar aí no pátio. Estará na guarda, Alfa e Papá. O Rio no solo ao 21. O Rio 5973 prossegue via Alfa e Kilo, Pátio 3. Gente, via Alfa e Kilo, Rio 5973. Sr. Repetir, senhor, céu, muito baixo a sua mensagem. Não, copiei. 1260, alterno 288, agora com Recife. 260, 288, trata. Voo 995, a sua identificação é 5 horas 12 do mês, voo 2094, chegada bom. Então 3201, para confins, aguarde cota. Vou agora, senhor, 3201, para cá. Papá, coordene com a equipe aí de solo para fazer o reboque após o rio que está ingressando agora no pátio. Papá coordenará. Sem identificação, desça para 3 mil pés, a última desceladora no 04, chegada bom.